Já tô gravando também. Beleza. Eu quero achar uma música da Karina Burr pra abrir hoje. Haha. Eu não tenho vinheta ainda, né, meu? Quer dizer, eu não gravei a vinheta, né? Então, sabe aquela vinheta, aquele jeito que eu usei no. Você não vai tomar processo, não? Então, mas eu não tenho ela gravada pronta, entendeu? É, mas eu tenho que fazer ele meio na hora. Você tá precisando mandar um link. Oi? O link do Hangouts. Quê? O link do Hangouts. Tô te mandando, peraí. É, o link. Eu não sei como faz isso, peraí. Vamos ver aqui. Ah, tem adicionar uma pessoa, né? Ele tem aqui, ó. Rafael Pérez. Ele mandou um abraço pra você. Daqui a pouco ele vai entrar na conversa, você manda ao vivo. Eu mandei no seu e-mail, meu amor. É um convite do Hangouts, mas eu acho que eu consigo mandar um link também. Pelo Telegram, você prefere? Vamos fazer isso aqui. Tô abrindo Rafael. aqui. Não, tô abrindo aqui. Caramba, falei duas vezes pra você não abrir. Tá. Como não tem o Hangouts? Quê? Como não tem o Hangouts? Eu tava usando o Hangouts até agora. É, que estranho. Você tava usando no Chrome, será? Não. Sei. Você consegue usar no seu computador também, se preferir. Ah, já tô aqui, falta 3 minutos. É, ele põe mais uma música, traz a 5 minutos. Isso aí é de boa. Isso aí é rápido. Ele não tá te ouvindo, infelizmente. Ok, accept. Tem nome? A música que a gente vai começar hoje. Olha que gostosa. Eu não tô ouvindo nada. Você tá ouvindo a música? No seu fone? Não, Não, não Theo. tô. Eu tô no Hangouts. Você tá ouvindo no seu fone a música? Não, porque eu tô no Hangouts. Não, mas dá pra tá tocando no Hangouts. Não tá tocando pra mim. Tá, não tá tocando no Hangouts a minha música? Não? E o que que tá de errado, então? Ih. Mas não... Tá saindo na transmissão. No Hangouts, não. Foi eu rindo. Vem a música, você sai. Vê se você ouviu no Hangouts a música. Tá ouvindo? Mas você ouviu o Diego falando? Sim, ou não, tô ouvindo, tô conversando com vocês aqui, tô ouvindo ele, tô. Então é melhor você ficar na sala. Entendeu? Deixa só o seu escritório, então. Não, mas Tô é porque você brincando, pega eu duplo sei. no meu microfone. Eu sei, eu tô Ou brincando. você muta aí. Ou você muta o O seu que você celular. prefere? O que Você que você. sabe, você quer ficar comigo ou você quer Eu que ficar? sei, eu não sei. Eu não saio, não. Mutou? Então, aí dá. Odi, então é isso. Ele vai ficar com o Hangouts mutado e usando o mesmo microfone que eu aqui. Acho que é melhor, porque o microfone é melhor também. Nossa, que horrível, sua voz chega muito depois. Ah. Fala. Mas na transmissão do bot tá saindo a música que eu coloco no meu navegador ou não também? Ô, cu. Teve uma atualização do Windows. Qual falantinho? Você tá falando no painel de controle de som, né? É, tô ligada, peraí. Deixa eu olhar aqui. Fone de ouvido. Gravação, né? É pra tá o quê? Mas tá o cable como padrão. No microfone do headset ele tá colocado para reproduzir pelo cable. Entendeu? Isso tá normal. Ah, do Hangouts, peraí. Do Hangouts não foi. Sim. Mas acho que tá. Vamos ver. Ah, não. Não. Tá sim. Ah, não. Mentira, o alto-falante tá errado. Aí, era isso. É, então é isso. É o cable. É o padrão cable que tem que botar. Lógico. Está muito tira da internet Ah, é porque tem ultimamente. uma configuração cagada aqui, ó. Rapidão. Ah, já entendi a cagada que eu fiz. Peraí. Ah, então é só isso, é fácil de resolver. É, às vezes muda mesmo. Não, sabe o que eu fiz? É. Eu botei, sem querer, o fone de ouvido como padrão. Ah, Em então vez foi de isso. botar o cable. E aí ele ficou zoado. Ah. Ele tá por cima do cable, entendeu? Tá, saquei. Eu vou Ah, então desabilitar e isso. habilitar de novo. Fechou. Tô por aqui. Aí. Sabe o que eu acho? Melhor eu ir lá fora, porque senão vai dar problema esse microfone. Você prefere? Então tá bom. Pronto, e agora? Agora vamos testar. Mas aí Toca você uma música aí. continua falando comigo aqui pelo Hangouts. Tá, eu tô Vamos falando tocar com uma você música. e acho que o Theo também. Tá. Agora saiu. Não, nem precisa continuar que eu já vi que saiu. Saiu? Saiu. Saiu, era isso mesmo. O Theo, durante o programa, ele vai ser o responsável por observar se a Olga chora, se precisa ir lá no quarto. É, então é o cara. Esse daí é o. Bacana, bacana, eu Fofo. gosto dele. Gosto de vocês, na realidade. Só Olga que eu só vi uma vez, né? Então não conversei muito. Tô Você vai ver brincando. que ela tá muito fofa. Ela ainda não tem muito o que dizer também. É, ela ainda, pelo menos, é do mesmo jeito, ela gosta de mim, pelo menos eu posso É. dizer isso, né? Ô, Theo, fala Acho. mais perto do Pelo menos microfone aquele enquanto for dia falar. lá no Las Magrelas ela gostou de mim, então eu já tô meio. Já meio É caminho andado. verdade. Aqui, tá bom? Se eu falo assim? Ah, Acho que tá. perfeito. Aí Nossa, tá. eu vou É que fazer o antes programa tinha ficado um comendo, cara. É o que eu queria na minha vida. Essa é a Ah, vinheta. mas. Como... E o pior é que hoje ainda tem que. Meu, você não acredita, cara. Queimou um bagulho aqui no computador que já era a Sense TV. Já tá saindo o sinal de vocês na Sense TV e tudo. Mas a gente tem muita audiência pela Sense TV. E aí o que acontece? Ah, Marília, você viu minha mensagem da fonte que você usa Vi, para fazer a arte do Libre? vi. Vi, eu não me lembro de cabeça, depois eu te falo. Tá bom. É que eu quero fazer uma tela de Libre ao vivo, entendeu? Ah, Mas tudo bem. legal. Aí continuando. Aí me queimou um HD. Me queimou não. Um cluster do HD do computador de transmissão da Sense TV, que são três aqui. O dia que vocês vierem aqui, vocês vão ver. Aí ele foi pro saco. Aí eu peguei, consegui recuperar o HD, espetei ele num outro PC, consegui recuperar o HD, só que eu tive que instalar o Windows 10 novo. O Windows 10 novo não identifica três das placas de som que eu tinha Ah, nele. não acredito. Aí o que acontece? Eu tô aqui, coloquei uma chave seletora e tô aqui setando na mão qual que vai pra Sense TV. Aí agora, Nossa. depois que eu pôr vocês no ar, eu vou aqui em São Miguel, que o cara tá vendendo uma placa de som que é compatível, que não tem Santa Efigênia aberta. Não tem nenhuma loja da Santa Efigênia das que eu conheço aberta. Não tem onde comprar a placa, vou ter Nossa. que comprar desse cara. Que saco. Puta, que morte Né? horrível, velho. Ah. Fala Ai, mais caralho. perto, Theo, porque tá ecoando, tá ficando tipo um eco aqui, seu É som. porque eu quis ir na rede. Agora ele parou. Ah. Então, se você Agora tiver na parou o eco. rede, abre a janela. Abre a janela do Parece aparelho. letra Senão de faz um música. Se eco. você vai na rede, abre a janela. É, mas Abre a é porque janela fica um assim? eco na varanda. Aí você abre a porta da sala e abre a janela da varanda. Melhorou? Melhorou. Ficou bom, ficou bom, ficou ótimo. Ficou bem Parece melhor. letra de música, tipo, se você vai na varanda, abre a janela. Tipo. Ai, bicho. É letra de música de MPB, quase. Diego, Ó, vamos não entrar esquece de depois avisar aí o da. 3, Tá 2, 1, tocando hein? a Florence agora, vou abrir para vocês ouvirem aí um pouco. Ai, que emoção. É, tá, depois dela a gente abre, pode Depois da ser? A gente entra, Flora. pode ser? Se pode. Tá bom. Fechou. Aí depois daquela vinhetinha dos 26 segundos, aquela lá, daqui a pouquinho, você sabe qual que é, né, Marília? Sim. Tá bom. Então, beleza, eu vou fechar aqui pra não atrapalhar vocês, beleza? Beleza. Beleza. Então, Marília, uma coisa, eu... Fala, meu bem. Que código a gente usa caso algo acorde e eu não possa responder você? Você fala aí no microfone mesmo, fala que a Olga acordou e você vai atender ela. Tá, ok. E? Alô? Florence and the Machine Spectrum, do álbum Ceremonials de 2011. E agora sim, mesmo com um pouquinho de atraso, livre, ao vivo aqui na Sense. Até a próxima. Musicais, novidades, tudo para vocês, seis live streams, podcasts. Mentira, agora é só boa noite, eu ainda não me acostumei com esse novo formato do Livre. Estamos aqui mais uma sexta-feira, 9 horas da noite, quarentena. E vamos juntos falar um pouco sobre relações não monogâmicas. Afinal de contas, esse é o Livre. E aí, galera, boa sexta-feira pra vocês, hashtag sextou, sextamos, tem uma galerinha que tá me acompanhando aqui pelo Instagram, só pra avisar quem tá aí pelo Instagram, o programa não é transmitido ainda totalmente pelo Instagram, vocês conseguem me ver aqui fazendo o programa, mas vocês não conseguem ouvir outras pessoas, áudios, música, áudio de ouvinte, outras contribuições que vão aparecer pelo caminho no programa de hoje. Vocês vão ficar com uma experiência parcial se vocês ficarem apenas no Instagram. Então, eu recomendo vocês usarem o Instagram para mandar perguntas, mutarem o celular no Instagram e escutarem a Rádio Sense, sensecast.org, ou então, por meio de aplicativos de escutar rádio digital, vocês conseguem com procurando Rádio Sense, né? É só dar o play. Entra no site, dá o play, já estamos ao vivo, já está rolando. Então, vamos começar o programa de hoje. Nós tínhamos programado anteriormente de ter a visita da querida Rita Von Hunt para hoje, mas tivemos um ajuste de agendas, então nós combinamos de deixar para a semana que vem. Então, a semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a história do amor, a história do casamento, como é que essas relações se configuraram, se desconfiguraram, se reconfiguraram. Então, vamos ver um pouquinho como é que é isso. E hoje, nós vamos focar naquela coisa que todo mundo ama e que faltou no programa anterior, que são as perguntas, né? Afinal de contas, as pessoas têm perguntas, têm curiosidades, têm vontade de saber e tudo mais. E devido ao sucesso da live de Instagram que fizemos na semana passada, eu acho, eu resolvi convidar ninguém menos do que o meu mozão, Rafael, também conhecido como Theo, que mora comigo, meu companheiro, é pai da minha filha, para responder essas perguntas. Afinal de contas, tem muita coisa que ele pode responder também, e bem diferente de mim. Então, ele vai estar aqui, quer dizer, ele já está aqui, afinal, estamos de quarentena juntos. Não fosse essa introdução, eu ia me sentir um gandula, né? Mas agora que você me apresentou desse jeito, pode continuar aí. Então, eu vou pedir, na verdade, para ele se apresentar. E vocês que estão no Instagram não conseguem ouvir, a não ser que que escutem pela rádio. Rádio Sense, SENS.org. Desculpa, sensecast.org, tá? Eu vou escrever aqui no Instagram para vocês, para ficar mais fácil. Por favor, mozão, se apresente. Eu não sei como fazer isso, porque eu não tenho... Não tenho currículo para fazer, exceto que, sei lá, eu moderei um grupo, né? Mas até aí, tem gente que moderou a comunidade do Orkut e nem por isso eles estão reivindicando um diploma, né? Mas, eu vivo relações não monogâmicas desde que eu conheci a Marília, já faz, vai fazer 3 anos, não, vai fazer 2 anos, fez 2 anos já, né? E a gente... permanece nesse espectro das relações livres e é também muito comum no meu cotidiano, mas principalmente no cotidiano da Marília, a gente conversar com pessoas que não são desse meio e elas muitas vezes são introduzidas a questões que nunca foram apresentadas para ela, como eu fui quando eu conheci a Marília, né? Então acho que eu posso oferecer a experiência do que a gente vive e também dessas trocas que a gente teve nesse tempo que eu tô com ela, que eu vivo essas relações e etc. Então é isso. Bem-vindo, mozão. Alô? Obrigado. Deu uma sumida. Eu queria lembrar também, todo mundo que estiver ouvindo, que na página da Sense, que eu falei, sensecast.org, vocês podem descer a página e logo embaixo da TV Sense, onde tem o nosso maravilhoso logo Ich liebe dich, um trocadilho com eu te amo em alemão, eu te livro. Talvez. Logo embaixo da TV Sense tem o Sense Chat. E eu já tô no chat, eu tô logada aqui no chat para também receber perguntas, contribuições de vocês, e a gente pode ler ao vivo. Então a ideia é justamente a gente sair um pouco da solidão da quarentena e conseguir conversar, certo? Então, eu vou começar direto com perguntas que as pessoas fizeram e casos que as pessoas contaram, porque na semana passada acabou ficando meio apertado, a gente não teve tempo de realmente parar e falar sobre, né, todos esses casos. Então, eu vou voltar aqui em algumas perguntas e colocações, causos, enfim, etc., que as pessoas mandaram. Deixa eu ver se eu acho... Vamos começar com... Pam, pam, pam, pam. Vou aproveitar que o meu mozão tá aqui e colocar uma pergunta que eu acho até que o áudio é ele mesmo, lendo. Olha aí, vai ouvir a própria voz. Nossa, que sexy. Sei lá, um tesão assim, meio narcisístico. Ele tinha gravado pra semana passada e eu acabei não botando no ar. Então vamos ouvir esse caso que foi mandado... Inclusive, se não me falha a memória, por um ouvinte que faz parte desse grupo do Facebook que o Theo moderou durante um tempo. acho que desde o começo foi um dos criadores do grupo e agora não mudará mais, mas continua lá. Eu vou colocar o áudio, a gente vai ouvir e daí vamos conversar sobre esse caos. Vamos lá. Oi, Má, tudo bem? Eu e Bárbara estamos namorando desde agosto do ano passado. Em fevereiro, março desse ano, decidimos abrir o relacionamento, que é uma experiência nova para ambos. Apesar de já termos lido sobre, temos amigos que possuem relações não mono, nós mesmos nunca tínhamos tido esse tipo de relacionamento. Estamos planejando de juntarmos nossas trouxas de roupa no ano que vem, em algum momento, não definido ainda, e nos pegamos pensando em algumas coisas esses dias. Essa passagem de namorar para morar junto já é uma coisa nova. Mas como isso se dá num relacionamento não mono? Pensamos isso, pois passou pela nossa cabeça. Como vamos fazer quando um de nós estiver com alguém? Vai ser... Alô? Pessoal, não precisa me esperar hoje, não, que eu vou ter um date, não pretendo voltar. Ou... Não volta pra casa antes das 8, que eu vou estar com outra pessoa daqui no date. Entre outras coisas. Obrigado pela iniciativa. Já acompanhamos você nas outras redes sociais, mas te ver passando todo esse acúmulo sobre não mono é ótimo e vai nos ajudar a aprender e refletir muito mais. Beijo! Muito boa, certo? Acho que essa é uma questão que, puta, muita gente pergunta justamente porque nós não temos tanta referência disso, né? A gente... Assim, a referência que a gente tem de relacionamento, de morar junto, dessas coisas, ela é uma referência da monogamia. Então, quando a gente se depara com questões concretas da não monogamia, a gente sempre fica meio perdido. Fica meio tipo, putz, que e aí, né? Como será que é? Então, é legal compartilhar mesmo como que a gente faz. Inclusive, se tiver alguém assistindo, ouvindo, que tá no Instagram, no chat da Sense, ou então no grupo do Libre... e quiser contar como é que faz entre os parceiros que moram junto para essa convivência, seria muito legal, porque daí não fica só a minha experiência e do Rafael, e aí outras pessoas podem contribuir com como é a experiência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar uma estratégia nova hoje. Eu vou perguntar para vocês que estão ouvindo e têm relações não monogâmicas e que moram juntos... Como é que vocês fazem essa mediação entre, do tipo, ah, se eu vou estar com um date em casa, como é que a pessoa fica, e se a pessoa se pode, se não pode? Quais as soluções que vocês encontraram? Enquanto vocês me respondem, no grupo do Libre no Telegram, t.me/LibreGrupo, no chat da Sense e pelo Instagram, eu vou tocar uma musiquinha, claro, da diva maravilhosa, Karina Burr, vou tocar a música completa, a música tem mais ou menos 3, 4 minutos, e nesse período vocês podem mandar as contribuições, tanto em áudio, no Libre, no Telegram, quanto em texto, no Instagram e no chat da Sense. E aí, assim que terminar a música, a gente começa a discutir também com base nas experiências de vocês. Que tal? Vamos tentar? Tudo no lixo, sempre. Não me ame tanto. essa foi Carina Burr com Não Me Ame Tanto. Acho excelente essa música. Tem uma pessoa, a Lorena, aqui, o Lorena mandou pra gente. É o Lorena? Ah, ele mesmo. Lorena mandou pra gente aqui no Sem Chat, dizendo: pra mim o rolê é cada um ter o seu quarto, e aí os dates rola tranquilo, mas às vezes aviso que vai ter date pra ficar na sala e tal. Mas essa é a minha experiência de morar com alguém. Em outras cidades talvez não seja razoável ter um cômodo a mais, porque o preço é absurdo. Vamos ver se alguém mandou alguma contribuição pelo nosso grupo. Aparentemente ainda não. Tem um Alex Stipen ali, o Alex está mandando uma grande contribuição. A gente, enquanto espera, eu queria, mozão, que você comentasse. Ah, falou Lorena? Tá, é, Lorena. Abração de São Paulo aí. Bom, é que depende também da organização que você tá tendo, né? Vai variar, se você mora em rap, se você mora não sei o quê, com não sei quem e blá blá blá. Isso pode adicionar muitas variáveis, né? Mas pra mim e pra Marília, o ideal, a gente, quando a gente mudou pra cá, a gente planejou que tivesse um quarto de motel e o quarto que a gente dorme. O pior é que é verdade, gente. Não tem outro nome pra dar, que não um quarto de motel dentro da minha própria casa. Só que esse... visitas, porque seus irmãos também podiam ficar lá. Café da manhã, velho, mas assim... A ideia era ter um desses, só que a gente tem uma filha, então diminuiu um pouco esse espaço, né? Infelizmente, a pandemia estourou e a gente não exatamente praticou, né, um contra aqui, contra a pessoa e etc. Mas eu acho que é o tipo de coisa que você faz se organizando. O exemplo do áudio colocou assim, uma situação hipotética, que eu tô fazendo não sei o quê, como é que tá em casa e tal... Mas é meio isso, assim, quando a gente morava na Alemanha e eu ia visitar minha namorada, eu comunicava bem nesses termos com a Marília. Falava assim, vou dormir aqui, como é que tá pra você? E a Marília falava, tá bom, não tá bom, preciso de ajuda. E a questão é sempre essa, assim, manter esse diálogo aberto, nunca pra ter uma cláusula pra dizer, pode isso, não pode aquilo. Claro, a base que você tem que seguir é sempre não seja um cuzão, né, caralho, mas... Pra além disso, o ideal é realmente manter essa comunicação, ver como estão as partes, como é que todo mundo tá com isso e, enfim, seja feliz, velho. Eu vejo da mesma forma. Eu acho que a principal questão é conversa. Não tem muito jeito. E também não tem muito como saber algumas coisas sobre como seria com essa pessoa, nessa casa, nesse contexto, sem viver a coisa. Porque às vezes você pensa, sei lá, às vezes você pensa assim, putz, eu... acho que eu vou ficar mal confortável quando a pessoa estiver aqui e com meu companheiro, minha companheira, e tudo bem. E aí o bagulho acontece e você fala, tipo, eu tô mega desconfortável, não sei porquê, e quero não lidar com isso agora enquanto eu tô processando. Faz parte, né? E às vezes é o contrário, você acha que você vai ficar louco, com ciúme, que você vai ficar doido, e na real, tipo, você escuta os caras transando e fica com uma tesão. Então, tipo... não dá pra saber, assim. Então, é foda. Porque tem muita coisa na não monogamia que é teste. E teste é desconfortável, às vezes. Porque teste é, tipo, você vai um pouquinho, aí você vê o seu limite, aí você volta um pouquinho. Então, envolve um certo... abandonar um pouco o ego, né? E o orgulho de falar, eu errei o cálculo. Assim, eu achei que eu ia ficar bem e não ia ficar. E envolve também uma generosidade da pessoa que se relaciona com você, de também não ficar te cobrando, né? Porque também tem aquela pessoa cuzona que vai virar pra você e falar assim, mas você disse que ia ficar confortável. Você é todo de discurso de amor livre. Como é que você não ficou confortável? Isso é coisa de cuzão. Eu queria deixar claro aqui que isso é coisa de cuzão. E se alguém estiver falando esse tipo de coisa pra você, já levanta o sinal amarelo aí que 90% chance a pessoa ser cuzona. E se você já falou isso pra alguém, você foi cuzão. Reveja o que você tá pensando aí, porque o lance é, as pessoas têm o direito de calcular errado, é teste, é experiência, tá todo mundo testando junto. Então, é importante marcar isso daí. Theo, você tem algum comentário? Eu achei que você tinha concluído, né? Não, é a primeira vez que eu faço programa concluí, de rádio, então falar. Tô aqui de estagiário. Aqui é tipo uma mesa redonda, assim. Ah, tá. Enquanto a galera do grupo do Telegram tá digitando... Seria legal ter as contribuições lá. Os caras estão digitando ali um capítulo bom, né? Tipo, mas... De acordo. É, a gente vai estar aqui, né? Um jogando bola pro outro, assim, falando, concordando, mas é basicamente isso. Eu também endosso bastante isso que você falou, de que a gente tem que não só respeitar os limites, mas também respeitar essas previsões que às vezes não se completam, né? O que você. Assim, você pode estar numa relação mono, pode não estar numa relação mono. O que você nunca pode fazer é cobrar uma pessoa e falar assim: ah, não, mas aquela vez, em setembro de 1997, você me falou que blá blá blá blá e você não tá cumprindo isso. É claro que você não tá cumprindo isso, filho da puta. É óbvio, tipo, a vida muda, sacou? As experiências andam. E assim, especialmente na monogamia, a gente tem que ter uma flexibilidade para isso. Flexibilidade até para coisas do nosso parceiro que a gente acreditava ser muito óbvias e não são. Não deixam de ser. Então, E tem também é isso, assim. Um passo principal da comunicação é você não assumir absolutamente nada. É, quer dizer, absolutamente não, tá? Tô exagerando, mas assim, não é mais assuma as difícil. coisas, entende? Se tem uma dúvida, fala. E assim, não seja cínico de achar que, ah, porque esse assunto é um ponto sensível, você não vai tocar nele, mas você sabe que isso vai acontecer, e você não traz isso pra cima, sabe? Isso também é coisa de cuzão. Então, é muito importante ter esses pontos colocados para que todo mundo esteja à vontade com o que tá acontecendo. Parece óbvio dizer isso. Porque é consentimento, mas tem que ser dito, eu acho. E tem uma coisa também, assim, tem algumas formas bastante concretas de você criar dispositivos de segurança. Então, por exemplo, sei lá, é a primeira vez que você vai estar exposto à situação de o seu companheiro ou companheira estar junto com outra pessoa no mesmo lugar que você. Você não sabe como você vai sentir. O seu companheiro também não sabe como vai sentir, porque às vezes ele acha que vai sentir super bem, na verdade não vai. Então, enfim, todo mundo naquela situação nova. Às vezes a outra companheira, o outro companheiro também. Então, assim, ninguém sabe muito o que que vai acontecer ali. E todo mundo fica inseguro. Essa é uma situação super comum. Uma coisa importante é desenvolver estratégias que facilitem essa comunicação e facilitem você explicitar que a coisa não bateu legal ou que chegou num limite que não é muito legal para você e, tipo, para tudo, assim, na hora. Ou então, um espaço para conversar no meio dessas situações. Então, sei lá, vocês estão indo num bar ou a pessoa tá indo na sua casa pela primeira vez e tal. Conversar seria o ideal. Tipo, para quem tem facilidade de conversar, para quem tem essa abertura. Então, ir conversando, do tipo, sei lá, cara. E sei lá, chama a pessoa num canto, ou então, enquanto a outra vai no banheiro, aí você fala: ai, como é que você tá? Você tá bem? Se você quiser, a pessoa pode ir para casa, eu já tinha conversado antes, né? Tipo, se você não estiver sentindo bem. Ou então, a pessoa pode dormir aqui, mas eu posso tentar não fazer barulho. Ou então, tipo, a pessoa não vai. Não sei. É questão de ir conversando. Ou então desenvolver estratégias do tipo: se eu falar sobre tal assunto, é porque eu não tô legal e preciso de atenção nesse momento. E, enfim, são algumas estratégias que podem ser desenvolvidas, mas aí as pessoas precisam ver o que que funciona naquele contexto. Porque, lógico, se você está num bar ou num show, é muito diferente de você estar na sua casa. Se você, em vários sentidos, tanto de você se sentir mais seguro num lugar e menos no outro, quanto de oportunidades de conversar e para tudo e tal. Então, é preciso pensar essas coisas junto, sabe? Eu acho que o mais importante é isso, é pensar junto. E chegou uma mensagem gigantesca do Alex aqui no grupo do Libre que eu acho que é legal a gente ler também. Você lê, Theo? Ou eu leio? Ou Vai Diego, se você, estiver ele ouvindo, dirigiu para Diego? você, então acho que é justo que você o faça. Tá, é que eu ia perguntar se o Diego tá ouvindo a gente, porque o Diego tem uma voz ótima também, ele podia ler. O Diego é o nosso sonoplasta aqui na rádio. É o editor. Se ele estivesse ouvindo, eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Se ele estivesse ouvindo, ia ser top, porque ele podia ler aqui. Ele tá no grupo também. Diego, você tá aí? E até aumentar a umidade relativa do ar, assim, muito sexy a voz dele. O pior é que é mesmo, a voz do Diego é maravilhosa. Eu vou ler então. O Alex podia ter mandado um áudio, né, Alex? Ia ser top. Vamos lá. Oi, Marília. Coabitei com uma de minhas companheiras por 10 meses, entre junho do ano passado e março deste ano. Vira e mexe, falávamos sobre a situação, até então hipotética, de lidar com os dates em nossa casa e qual seria o caminho que deixaria todos confortáveis. O que combinávamos teve mais a ver com a intimidade e espaços coletivos da casa, no sentido de que não seria problema, pelo contrário, incentivado, que nos espaços comuns, como sala ou cozinha, existisse uma convivência com essas pessoas e relacionamentos. Mas que a esfera privada, como quarto e as intimidades, não se referindo só a sexo, se mantém sem grilo. Que se mantém entre o casal, pelo que eu entendi, né? Na prática, nossa primeira experiência foi de forma inesperada, quando duas pessoas que conhecemos estavam hospedadas em nossa casa e acabou que aconteceu de forma mais fluida. Nos espaços coletivos rolavam uns carinhos e no fim do dia fazíamos um balanço como cada um se sentia. E tanto eu quanto ela ficamos com essas pessoas que estavam em nossa casa. Enfim, acho que a questão é que na prática não temos como prever essas situações novas, mas que é possível antever o que possivelmente nos deixaria desconfortáveis, mas muita coisa só sentindo na prática. Concordo, Alex. Um detalhe importante é que tanto eu quanto ela tínhamos o próprio quarto. Essa é uma questão. Porque por mais que você goste muito de dormir junto com a pessoa, se você tem a possibilidade de ter quartos separados, você consegue ganhar um certo espaço de intimidade. Né? Isso é uma coisa massa. Ou esse esquema também de ter os dois um quarto e ter um quarto de visita que seja confortável o suficiente pra ninguém sentir que tá perdendo de ter que dormir no quarto de visita. Eu já tive aqui morando com outro companheiro, nesse mesmo apartamento que eu moro hoje, e a gente tinha o nosso quarto, bom, não tinha neném, né, na época, a gente tinha o nosso quarto e tinha um quarto de visitas. Só que o quarto de visitas era meio desconfortável, então era foda, porque também ficava naquelas, bom, eu não tô afim de dormir hoje, tipo, numa cama que não é confortável, ao mesmo tempo a pessoa que tá de date vai vir aqui, e só que aí também não acho justo que os dois, que são duas pessoas, vão dormir num quarto que é mais desconfortável também, então é uma parada, sabe, que tipo, você fica meio, então o ideal... Na minha opinião, é sempre ter pelo menos um quarto a mais na casa que seja bem confortável e gostoso para esses casos de dates, relações, visitas. Não, na verdade, o ideal seria uma comunidade, né? Mas falando em arranjos mais comuns... Então, alguém me perguntou se eu já vi coisas no Twitter. Eu tô olhando agora, tá? Eu não tinha olhado, não. Olha, tem muita gente que perguntou, eu queria falar pra Lâmia, que ela pediu pra falar sobre ciúmes, mas teve assim umas 15 pessoas ao longo da semana que pediram pra falar sobre ciúmes, e na semana passada também. Então, o que você acha, mozão, da gente falar um pouco sobre ciúmes, que acho que é um tópico que merece bastante atenção. É, o ciúmes ele tem que estar no top 5, né, dos facts de não monogamia, assim, é o que mais aparece. É, e tem muito jeito de responder e de pensar isso também, né? Ah, sim, sim. Acho que a questão principal dos ciúmes, e foi um discurso que eu aprendi com a Marília, isso é... Primeiro é a gente tentar definir o que é ciúme. Né? E o primeiro passo, que eu pessoalmente uso também, que eu acho que é um lastro muito bom, é a gente perguntar pra gente mesmo, que se a gente pegar esse sentimento que a gente tá sentindo e tentar definir ele com qualquer outra palavra que não seja ciúme, como que fica? E acho que essa é uma boa maneira da gente começar a superar uma certa invisibilização que a norma monogâmica dá para como a gente lida com a nossa afetividade. Porque a norma monogâmica vai dizer que aquela pessoa que a gente gosta e vice-versa, ou enfim, qualquer esfera que seja do afeto, vai falar que aquilo é padrão e acabou. Então, quando outra pessoa demonstra aquilo, a gente se sente incomodado, a gente se sente ameaçado, a gente sente, enfim, uma série de coisas. Então, quando a gente não pode chamar isso de ciúme para não simplesmente reduzir aquilo a um problema da pessoa, que a pessoa tem que resolver e não a gente, eu acho que é uma maneira boa a gente primeiro olhar para nós mesmos o que a gente está sentindo e trabalhar a partir disso. E aí, depois dessa etapa, vem a segunda, que é conversar com a pessoa com quem você está falando. Porque ciúmes, muitas vezes, pode ser você se sentir mal por uma insegurança sua. Muitas vezes você pode se sentir mal porque você acha aquela pessoa... Tá demonstrando afeto pro sua companheira. Tá sendo cuzão. Ou às vezes pode ser que o seu companheiro te trata de um jeito que não é legal, mas que naquela situação parece que é que ele ou ela age de maneira diferente, de maneira que você gostaria de ser tratado. Às vezes tá projetando, às vezes, enfim. Pode ser uma infinidade de coisas, entende? E eu acho que o mais importante é a gente pensar que ciúme não é você dever nada para ninguém. Ciúme é principalmente você detectar uma coisa em você mesmo que tá fora do lugar ali. E eventualmente conversar e etc, como eu falei antes. E, enfim, a palavra é sua. Não, é isso mesmo. Nem precisei falar porque, né, encenei direitinho ele, vai ganhar um biscoito. É, nossa, que bom. Eu já sou Chegando em casa, vai feminista, ganhar um agora eu ganho um biscoitinho. biscoito. É, eu fiz à noite, né? Então, eu penso dessa maneira. Eu acho que é exatamente por aí. O ciúme, como eu falei até naquele episódio, que uma galera aí que tá ouvindo já escutou do Teologia de Boteco, o ciúme, ele é uma categoria guarda-chuva. Ele é uma categoria super ampla que a gente usa para falar de uma gama de situações muito diversa. E que quando a gente usa, via de regra, a gente acaba escondendo o problema real que está acontecendo ali. Então ele não ajuda tanto assim. Tipo, a gente pensar em termos de ciúme não ajuda tanto assim. Então eu perguntaria para as pessoas que estão perguntando sobre ciúme, eu perguntaria o seguinte: primeiro, qual é a situação específica que está engatilhando essa sensação que você está chamando de ciúme, né? Será que é? Às vezes, muitas vezes, o ciúme, na verdade, é uma inveja. Por exemplo, o seu companheiro ou companheira está vivendo uma coisa que você gostaria muito de estar vivendo. Encontrou uma pessoa, está apaixonada, é muito legal, e você acha legal, mas ao mesmo tempo você está frustrado porque você queria muito estar vivendo uma coisa parecida e você não está, porque os seus dates deram errado, porque, tipo, sei lá, é muito mais fácil por algum motivo para o seu companheiro ou companheira se abrir, conhecer pessoas e para você não. Então, tudo isso a gente chamaria de ciúme, tipo, não é exatamente ciúme, né? É tipo uma inveja, assim, ou uma frustração com o próprio estado na monogamia, enfim, as próprias questões, né? Então, tem isso. Aí tem uma pessoa muito espirituosa no Twitter, que eu não sei quem é, fez, e falou assim: tem que entender o que é ciúme, ciúme em si não existe, ok, tá, o meu ciúme é inveja. E aí, de que forma isso me ajuda? Continua a mesma bosta. Muito bem. Continua a mesma bosta. E essa bosta, ela existia na monogamia e ela não, e ela existe na monogamia. A não monogamia, ela não é um remédio santo para não ter ciúme na vida, para não ter desconforto, para não ter inveja, para não ter frustração, para não ter a sensação de que você gostaria de estar sendo cuidado, ou especialmente as mulheres, né, cuidadas num certo contexto e não estão sendo cuidadas, seja pelo seu companheiro ou companheira, ou pela outra pessoa e outras pessoas com quem eles estão saindo. Então, é complicado, porque de fato, tipo, continua a mesma bosta e vai continuar a mesma bosta. E não tem receita, porque cada caso é um caso, por um lado, e por outro lado também, cada caso que é um caso também é meio geral, porque essas coisas se repetem nas histórias das pessoas. E, tipo, isso não quer dizer que tenha uma receita mágica. Teve uma pessoa que perguntou, eu não me lembro agora se foi no Twitter ou no Instagram, nessa semana, e foi uma pergunta muito boa. Eu acho até que foi no Twitter. A pessoa falou uma coisa do tipo: eu entendo que a gente precisa discutir pelo lado político da não monogamia e que isso tem algumas vantagens, mas ao mesmo tempo a gente está aqui, tipo, vivendo concretamente, e todas as vezes que a gente vai falar de problemas concretos, sempre cai naquela história de cada caso é um caso. Então, para que a gente discute o lado político, né? Qual que é a vantagem, então, concreta de pensar isso? Olha, eu não me lembro quem foi a pessoa, nem o nome da pessoa, me desculpe, você que está ouvindo e que mandou essa maravilhosa, brilhante pergunta. Mas a questão é que, primeiro, enquanto seres humanos, nós estamos sempre numa relação, ou melhor, numa tensão dialética entre essa individualidade, as estruturas sociais e o que é coletivo, né? Então, é assim. O fato de sermos indivíduos singulares, daí como falamos na psicanálise, né? Indivíduos singulares não significa que sejamos únicos, num sentido fetichizado dessa palavra único, ou totalmente únicos, né? Ou talvez sejamos uma combinação única e, por isso, singulares. E os contextos também mudam. Isso que é complicado, né? Então, a gente tem duas pessoas, três, quatro, cinco, se relacionando. Então, esses contextos vão mudar muito, né? Então, não dá pra gente dizer categoricamente algumas coisas. Mas tem algumas coisas que dá. Tem algumas coisas que dá pra dizer categoricamente. Por exemplo, eu digo categoricamente que se você abolir a palavra ciúme, você vai entender melhor o que você está sentindo e qual é o problema. E é uma questão de autorreflexão. Falando aí para Fez, que é a pessoa que falou que continua a mesma bosta lá no Twitter, dizendo o seguinte: bom, continua a mesma bosta. Você não tem como evitar sentir sentimentos. Você não tem como evitar sentir sensações, seja ela inveja, seja ela a decepção porque você queria ser cuidado numa situação e não foi, a frustração porque suas relações não estão como você gostaria. Não dá para você evitar sentir essas coisas, porque isso é estar vivo, sabe? É, faz parte da vida. E a ideia de amor romântico é que atrapalha a gente, achando que, ah, beleza, tá lá a pessoa, linda, a relação vai ser bonito pra sempre. E não existe. Não é assim a vida real, né? As pessoas decepcionam, as pessoas... A gente lê errado as pessoas mudam de ideia, as pessoas morrem, as pessoas nascem. Então, assim, as coisas são muito dinâmicas. Então, não tem como você evitar sentir sentimentos. O que tem como é você pensar estratégias para lidar com isso. E estratégias para lidar com isso pode ser desde você sozinho pensar, ah, eu, sei lá, quando eu tô, tem gente, já ouvi muita gente contando, ah, quando eu tenho ciúme, eu vou dar uma volta, eu vou fazer exercício, eu vou fazer outras coisas, esses desconfortos, porque daí ajuda a passar e depois eu vejo que não foi nada demais. Tem gente que faz isso e, meu, boa, sabe? Funciona, legal, bonito. É, tem gente que não, que prefere ficar lá sentindo os sentimentos, se mordendo e tal. Agora, pulando do cada caso é um caso, pro geral, o que eu posso dizer? Em geral, a questão dentro de uma perspectiva política da não monogamia e ética é você entender que certos princípios tem que ser norteadores na hora de você resolver como lidar com aquilo que você está sentindo. Então, ó, você está sentindo inveja, você está sentindo descuidado, você está sentindo, né? Uma coisa é você pensar, bom, então eu estou sentindo ciúmes, logo eu vou usar o meu poder de controlar o outro e usar esse sentimento para controlar o outro, para que o outro não faça aquilo que eu estou dizendo que me causa esse sentimento. Já tem uma percepção nessa visão de que o outro está causando esse sentimento, né? E às vezes o outro está contribuindo para que você sinta assim, mas ele não necessariamente é responsável por esse sentimento no sentido de que controlá-lo vai resolver esse sentimento. E outra coisa totalmente diferente é você dizer, bom, eu estou sentindo essa coisa que não é legal. Eu vou tentar achar uma solução para essa coisa, inclusive se for uma solução conjunta, que não envolva controlar o desejo e o corpo do meu companheiro ou companheira por princípio, né? Ou que, assim, na mediação entre aquilo que eu preciso e aquilo que a pessoa está disposta a fazer, a gente chegue junto numa solução que ninguém se sinta lesado, né? Então, acho que é isso. Acho que é esse é o princípio da coisa. Nossa, falei muito, né? Retomando um pouco essa coisa do ciúme, que eu acho que vale dizer, eu lembrei de uma coisa que eu li do Contar do Caligares uma vez, que se encaixa aqui. Ele fala, falando sobre análise, que o processo de análise não se trata sobre você se curar. Se trata sobre, às vezes, você entender de novo e reimaginar aquela narrativa. E isso pode resolver o problema para você. E o que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer que, assim, você refletir sobre o ciúme, que é o resultado de uma série de outras narrativas que lhe são impostas pelas estruturas sociais, especialmente a monogâmica, é uma maneira de você lidar com aquilo e reentender aquela narrativa para você de uma maneira que talvez isso não deixe te incomodar nunca, mas que você fique em paz com quais são as problemáticas dali, para que você consiga viver isso da maneira como você quer entender, sem que isso, sem que isso puxe o norte da sua vida a ponto de te prejudicar, a ponto de te causar sequela emocional e etc. Então, quando a gente também fala politicamente da não monogamia, eu acho que o triunfo não é só que a gente escolhe qual problema a gente vai ter. É também que a gente tenta entender exatamente quais são os problemas que nos são projetados para que a gente entenda como que nós mesmos funcionamos dentro disso. E eu encerrei. Olha só, chique. Eu acho que é por aí mesmo. E é um processo, né, gente? A gente não cresceu numa sociedade que ofereceu ferramentas pra gente ter uma certa inteligência emocional. Assim, é difícil, cara. É um processo, porque você vai trombar nesse processo com todas as dores acumuladas da sua vida inteira, sabe? Com decepção com a família, com vezes que você sofreu violência, com puta, uma caralhada de coisa. Então, não dá pra achar que viver relações não monogâmicas significa abolir tudo de feio e de horroroso que existe em ser humano, em ser uma pessoa nessa sociedade doente, em ser uma pessoa nesse contexto em que a gente vive e tudo que isso implica. Então, assim, inclusive pelo contrário, né? Dá pra olhar e ter empatia com as pessoas com quem você está se relacionando, porque elas também têm processos múltiplos desse jeito todo. Mas é preciso, sim, ter uma atenção para essas coisas. Vamos botar mais umas perguntas pra gente variar a voz um pouco? Eu tenho umas perguntas aqui da semana passada que são bem legais. O que você acha? Alô? Ok, eu? Você tá me perguntando? Mas você é condutora do programa. Eu tô aqui... Tô pedindo sua opinião aí. Eu tô aqui trocando a marcha, no máximo. Vamos lá, vamos com uma voz de mulher agora. Cadê? Vamos lá. Aqui. Eu estou há mais de um ano envolvida com um cara que está numa relação aberta. Nosso envolvimento se resume exclusivamente em sexo. Porém, muitas vezes me sinto numa posição de alguém sem valor, principalmente quando preciso falar com ele em momentos que não são aqueles que resultarão em sexo. Nesses momentos ele me trata com frieza. É normal uma relação aberta ser assim? Apesar de ler bastante, inclusive o incrível livro do Engels sobre a origem da família, ver alguns comentários seus sobre poliamor e etc., entender que tudo passa por uma construção, eu me sinto mal e não consigo me encaixar numa relação assim. Bom... assim, né, perguntou se é normal, mas é muito recorrente isso em relação aberta, né? Não quer dizer que seja ok. Exatamente, não, isso. Obrigado, mas não quer dizer que seja ok, mas é muito comum mesmo. Que acho que tem a ver primeiro com a dinâmica do contrato de relação aberta, né? Relação aberta é geralmente aquela coisa que tem essa entidade chamada casal, e aí o casal pega e fala assim, não, a gente vai ter então uma relação aberta. E aí eles traçam uma série de normas, uma série de regulamentos, uma série de procedimentos para que aquilo aconteça. Então, muitas vezes o que acontece é só acabar projetando num dos indivíduos desse casal um certo comportamento que não dá abertura para essas falas, para essas coisas. E é também uma razão pela qual a gente, lá na monogamia, chama a relação aberta de monogamia com glitter. Porque, basicamente, o que está acontecendo ali é, mano, contrato de exclusividade afetiva, contrato de... E aí o contrato de exclusividade sexual negado ali. Então, não pode transar, mas não pode se envolver. E isso é muito comum em relação aberta mesmo. Tipo, tem a coisa assim, não, se apaixonar tem que parar. Eu já ouvi várias dessas assim, não, porque a gente pode ficar junto numa festa, e aí ele pode ficar assim, eu posso ficar assado, mas quando for uma situação XYZ, não pode. Então, assim, mano, que porra reguladora é essa, velho? Eu acho que tem uma pergunta que chegou durante a semana também, eu também não lembro o nome da pessoa, desculpa, não tô encontrando aqui pra ler o nome da pessoa, eu acho que foi pelo Instagram, uma pessoa que perguntou o seguinte, bom, se a gente tem uma relação aberta, como fica a questão da, entre aspas, responsabilidade afetiva para com as pessoas com quem a gente sai, né? As pessoas que não são do casal. E é justamente esse é um problema. E aí é mais um momento em que eu vou dizer que isso é categórico, sim, e não depende de cada caso. Não é cada caso, é um caso. Uma relação aberta, ela sempre, sempre vai deixar... Ela sempre vai implicar uma falta de cuidado, de espaço e de abertura, por incrível que pareça, para quem não é do casal. Então, a questão é, ela é aberta para o casal nesse sentido. Inclusive, eu odeio esse nome relação aberta, porque elas são bem fechadas, normalmente, é justamente isso que o Theo estava colocando. Só que para todas as outras pessoas que passam pela vida dessas duas pessoas, ela é fechada. Ela não tem espaço, porque não tem espaço para ninguém chegar nesse lugar. Não tem espaço para ninguém entrar, né, na relação. Então, como é que funciona isso? Como que isso pode ser aberto? Então, sempre você vai ficar devendo, entre aspas, responsabilidade afetiva, entre aspas também, porque nós vamos discutir esse termo daqui a pouco. Sempre você vai ficar devendo responsabilidade afetiva para com qualquer pessoa que não é do casal, em nome de, teoricamente, uma certa responsabilidade afetiva dentro do casal. Isso é meio contraditório, né? Mas é porque o modelo de relação aberta, ele é contraditório. Ele é a tentativa de pegar uma história de monogamia e flexibilizar um pouco essa monogamia. Inclusive, eu gostaria de falar aqui sobre aquilo que a gente chama de don't ask, don't tell. Não pergunta, não sabe. Tipo, não pergunte, não fique sabendo. Que é meio que assim, um contrato que as pessoas, muitas vezes em relações abertas têm, que é a seguinte ideia. Ah, bom, então beleza, a gente é aberto agora, você pode ficar com quem você quiser, eu posso ficar com quem eu quiser, mas eu não quero saber. Eu não quero saber com quem você fica, eu não quero saber com quem você se envolve, eu não quero saber o que acontece na sua vida fora do casal. Quando as pessoas fazem isso, e é muito comum, né? Quando as pessoas fazem isso, elas, em primeiro lugar, elas não estão vivendo na monogamia. Porque elas não estão lidando com o fato que é a relação delas, teoricamente, ser não monogâmica. Então, isso não é viver na monogamia. Viver na monogamia é você lidar com a vida sexual e afetiva do seu companheiro ou companheira como parte da vida. Tipo, né? Claro, você pode lidar em níveis diferentes. Tem gente que gosta de saber detalhes sexuais. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de saber direitinho como foram os dates, não sei o quê. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de contar. Tem gente que não gosta. Isso aí varia muito. Mas, quando você diz, eu não quero ficar sabendo, você está dizendo, eu quero fingir para mim que isso não está acontecendo. Eu quero não lidar com isso. Você pode ter os seus motivos para escolher isso. Não estou falando desses motivos. Mas, isso não é viver e ter experiência em não monogamia. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que acontece quando as pessoas fazem contratos do tipo don't ask, don't tell, é que, inevitavelmente, vai chegar um momento em que alguma coisa vai morder você na bunda. Por quê? Pensa assim. Você disse, olha, eu não quero saber. Então, não me conte se você sair com alguém, não me conte se você estiver apaixonando, não me conta nada. Aí, beleza. Aí, passa 6 meses, 1 ano, né? Passa um tempo. De repente, um belo dia, seu companheiro ou companheira chega para você e fala, olha só, tem essa pessoa na minha vida, essa pessoa se tornou uma pessoa importante, não dá para eu não falar para você, e é isso que está acontecendo, eu já tenho uma relação com ela, é assim, assim, assado, eu tô apaixonado, enfim. E aí você olha e fala, porra, seu filho da puta, por que você não me contou antes, né? Tipo, isso é um absurdo. Aí você se sente descuidado, né? Porque você fala, pô, a pessoa nem falou pra mim, tava acontecendo. Mas se o contrato era não falar, é óbvio que a pessoa não falou. Certo? Quer dizer, você escolhe não saber, Mas a frustração é porque você gostaria de ter sabido. Isso meio que é complicado, porque é uma contradição que as pessoas carregam, sabe? Tipo, mas é importante dizer aqui que contrato do tipo Don't Ask, Don't Tell, ele nunca, tipo assim, cara, eu vivo esse meio de não monogamia faz desde 2014, faz 6 anos. Eu convivi com comunidades não monogâmicas na Argentina, na Alemanha, no Brasil e na França. Eu escutei muitas histórias. Eu pesquiso esse tema. E assim, eu nunca, nunca, nunca vi contrato do tipo Don't Ask, Don't Tell ser uma coisa boa. Nunca eu vi. Nunca mesmo. Sempre isso causa problemas para as pessoas. Então, assim, fica a dica. Acho que essa é uma das coisas gerais que a gente pode falar, uma das poucas coisas gerais, e que tem a ver com a própria definição do que é esse tipo de contrato, né? Quer dizer que a pessoa é moralmente errada, é uma pessoa ruim, etc., porque ela quis isso, porque ela viveu isso? Não, gente. Não estamos trabalhando aqui com questão moral. Mas é importante entender os limites das coisas, e principalmente das coisas que a gente está escolhendo, né? É assim, Don't Ask, Don't Tell é basicamente uma bomba relógio que você liga, só que sem saber quando ela vai explodir. Então você só vai se fuder, entendeu? Tipo. É, eu concordo com isso que a Marília falou. Assim, no grupo, muita gente vinha com esse tipo de coisa. E todas as vezes que eles eram confrontados com isso que a Marília tá dizendo, de que não é viver na monogamia, eles. A primeira coisa que eles diziam é que a gente era caga-regra. Né? Que isso é cagação de regra, porque eu vivo minha vida, não sei o que, isso pode ser, isso pode não ser. Assim, beleza, você pode chamar do jeito que você quiser. Só que não venha aplicar a definição que você quer para uma coisa que você não entende. Se para você viver na monogamia é simplesmente transar, ter relações extraconjugais, seja feliz. Faça isso quando você quiser. Mas a questão principal da não monogamia, Ah, mesmo mas isso é fora mais da uma esfera traição política. consentida, né? É bem no É padrão da exato. monogamia, assim. É, não monogamia, mesmo fora da esfera política, é pensar fora da monogamia, né? A gente não, isso inclusive geralmente se apresenta quando uma pessoa leiga vai falar de não monogamia, chama de poligamia, né? Acho que a Marília já falou uma série de vezes que poligamia se fala sobre norma e não monogamia se fala sobre antinorma. E é exatamente por isso que a gente está discutindo isso aqui. Porque essas coisas não estão escritas na pedra, não tem um mandamento da Bíblia falando assim: "Ah, aqui, ó, quando o seu companheiro tiver com alguém em casa, você respeite", entendeu? Tipo, não tá assim. Então, a gente discute isso porque está fora da norma e essas coisas só podem ser aperfeiçoadas com base nessa troca de experiência, né? Não existe um protocolo social para isso. E aí, diante de toda essa situação, quando você vai e coloca essa relação do honesto don't tell, o que você está fazendo é exatamente se ocultar para todas essa pra, você está se fechando no padrão monogâmico, permitindo uma pequena abertura ali. Disso que é a sua relação, que não é exatamente tradicional, mas é tradicional em todos os outros moldes. E aí, quando um problema da não monogamia aparecer na sua monogamia, que isso vai se apresentar como crise. E, obviamente, isso vai afetar a vida do casal, etc. E o que vai. O resultado disso vai ser, via de regra, que o casal vai se fechar para todas as pessoas que estão de fora, todo mundo vai ficar de fora, vai ficar chupando o dedo, sentindo mau cuidado com razão, e o casal vai ali seguir a vida dele, decidindo como vai ser ou não, né? E, geralmente. Essa é a fórmula que resulta em fechamento de relação de novo. Relação que abre e fecha, geralmente é don't ask, don't tell. É batata. Real. Real mesmo. Vamos para mais pergunta. Eu vou passar aqui para um outro tópico quente, com duas perguntas diferentes que foram feitas pelo Instagram na semana passada, na caixinha de perguntas que eu deixei lá. E estão sendo lidas pela maravilhosa Fernanda, uma amiga muito, muito, muito querida, que vocês já ouviram a voz no último depoimento. Que não é dela também, mas ela leu para mim, tinha chegado pelo e-mail. Então vamos lá. Você tem uma relação mais forte com o pai da sua filha, por ele ser pai da sua filha? Gostaria de escutar sobre filhos e não monogamia. Já li um texto seu sobre isso. Não monogamia e morar junto. Bom, então. E aí, mozão, começa aí? Tô cansado da minha voz. Nossa, se eu sou mais próximo da Marília porque ela é mãe da minha filha. Bom, eu sou mais próximo da Marília porque eu moro com a Marília faz 2 anos, né? Então é um pouco. Já é uma coisa da relação. Mas assim, eu acho que isso me faz pensar bastante em quando às vezes as pessoas vêm e falam sobre como a gente manifesta diferentemente o nosso afeto dentro dessa rede de relações. Né? Eu estou próximo da Marília hoje e tive namoradas que conviveram junto com a gente. A minha relação com essas namoradas era necessariamente diferente da minha relação com a Marília. E, infelizmente, dentro dessa relação de paternidade, que a gente mora junto, a gente tem uma filha, etc., o que não dá para acontecer é que essas relações sejam semelhantes à minha relação com a Marília. Não tem como. Cada uma vai ser diferente. Só que é também importante dizer que qualquer relação na nossa vida tem a sua particularidade. Né? A Exato. gente não trata todos os nossos amigos iguais. A gente não trata todos os nossos parentes iguais. Porque a gente tem identificações diferentes. A gente tem E histórias diferentes, né? A gente viveu histórias coisas diferentes. diferentes com Isso. cada um. Similaridades. A gente tem gostos diferentes. E essas coisas se encaixam mais aqui e ali. E isso que eu estou vivendo agora tem mais a ver com coisa da pessoa XYZ. Acontece que a Marília, ela é mais próxima de mim porque muito da nossa vida tem em comum e isso segue sendo. Não E aí tem significa que vai uma ser outra para coisa. sempre. E tem uma outra Oi? coisa que é importante nessa história, que é assim, como é que a gente mede quem é mais próximo ou menos próximo? A gente usa uma régua que vem justamente da monogamia. Então a gente calcula que assim, ah, apresentou para a família. Ah, então essa pessoa é mais oficial, é mais próxima. Apareceu no trabalho para almoçar junto. Ah, então essa pessoa, né? Mais próxima. Ah, morou junto. Ah, então essa pessoa é mais próxima. Ah, fez. Mas assim, se a gente procurar destruir essa régua e pensar na particularidade, ou melhor, na singularidade de cada relacionamento e de cada combinação de pessoas, a gente começa a entender como é que é possível falar em não hierarquia, né? Falar em não hierarquia. Só é possível se a gente entender a singularidade de cada relação. Não hierarquia não é ter a mesma relação com essa régua da monogamia. E assim, ah, então se mora junto com um, tem Como que morar muita junto gente com pensa. todos. É, o que as pessoas pensam, ah, mora junto com um, tem que morar com todos. Deu presente de dia dos namorados para um, tem que dar para todos. Fez o quê? Tipo, só que se a gente abole essa régua, aí a gente pensa, não. Então, tá bom. Eu vou levar essa pessoa para o almoço de família, porque essa pessoa aqui, ela se dá super bem com a minha família, ela é uma pessoa que me dá segurança numa situação tensa que é estar com a minha família, ela é uma pessoa que tem essas características. E eu não vou levar aquela outra pessoa ali, porque essa outra pessoa aqui não faz sentido naquele contexto, ou porque a pessoa, né, tipo, não é uma pessoa que consegue me dar um tipo de amor emocional específico que eu preciso nesse momento, vamos conversar sobre isso todo mundo junto, etc. Isso é muito diferente do que falar, e você é menos importante para mim, então eu não trouxe você na reunião da minha família, né? E outras coisas também, do tipo, às vezes tem gente que não liga de ganhar presente, tem gente que adora, tem gente que, sei lá, cara, cada coisa é uma coisa. Tem gente com quem você vai morar junto e vai fazer todo sentido. Inclusive, se você não tiver mais uma relação com a pessoa, uma relação que envolve, possibilidade de sexo, né? Se você for um amigo. E tal. E tem gente que você pode amar de paixão, vocês podem ser loucos um pelo outro, vocês podem ser almas gêmeas no sentido mais fetichizado romântico e ser uma bosta morar junto. Essa ideia de que essas coisas se equivalem, ela vem desse sistema monogâmico. E quanto mais a gente ficar atento para perceber essas ideias e perceber de onde que elas vêm e conseguir contestá-las na concretude das relações, melhor a gente vai conseguir se relacionar, porque a gente vai enxergar, como eu falei no programa passado e no Teologia de Boteco, a gente vai conseguir enxergar a pessoa que está na nossa frente e a relação que está na nossa frente e não aquela ideia, né, imaginária do que tem que ser a pessoa e a relação. E é importante também dizer assim, a gente tem limites, certo? Mais importante do que tudo isso é reconhecer os nossos limites. Eu não vou dizer que é obrigatório aqui que você pondere suas relações como elas devem seguir ou não, mas que é muito importante a gente questionar quanto da monogamia é projetado na gente quando a gente pensa que a gente não deve terminar uma relação quando ela não está boa para a gente. E na não monogamia isso é imperativo. Às vezes, a disposição que aquela pessoa está apresentando para você não contempla o que você quer viver, e tudo bem. Só que isso precisa estar acertado. Você precisa pegar, apresentar isso. Você precisa chegar e dizer, ou às vezes simplesmente terminar porque não contempla isso que você quer. E às vezes vice-versa. É necessário entender isso também. Eu acho que é muito triste que... eu já me vi muitas vezes na situação em que o fato de eu terminar aquela relação parecia um peso para mim, porque eu estava sendo cobrado por coisas que eu disse no passado. E eu acho que eu reiterei isso anteriormente, mas que também é muito importante a gente colocar isso em questão. Né? A gente disse coisas no passado que mudam no presente. E terminar uma relação não é para ser... Claro, vai ser pesado, mas não é para ser uma coisa punitiva. Sabe? Você não tá... E principalmente que terminar uma relação amorosa pode ter N motivos. Como é quando você termina uma amizade. Acontece que quando você termina... No nosso sistema de parentesco, quando você vai terminar uma amizade, você não chega no fulano e fala assim, olha, de agora em diante nosso contrato está terminado, você não é mais meu amigo, e é isso aí. Falou, segue teu rumo, eu sigo o meu. Não, você simplesmente se afasta e acabou. Na questão afetiva, não é legal a gente fazer isso. É legal a gente pegar e anunciar isso, pelo menos, para estar correto entre ambas as partes. Só que também é importante a gente pensar que os motivos podem transitar pelo mesmo nos dois lados. Uhum. Tanto no namoro, quanto numa amizade, quanto, enfim, qualquer outra relação assim. Sim, eu vou pegar o gancho para falar de uma coisa que apareceu aqui no Twitter. Meu Twitter é @MariliaMoscou, então tem algumas pessoas mandando pergunta por lá. Essa mesma pessoa que tinha falado antes do ciúme e tal... Disse o seguinte, consigo amar várias pessoas, claro, mas é possível estar apaixonado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Ou é questão de aceitar que um dia seu companheiro ou sua companheira não vai mais estar apaixonado por você? Eu diria que é questão das duas coisas. Quer dizer, mesmo que você viva uma relação monogâmica para sempre, a pessoa pode não estar mais apaixonada por você. Inclusive, tem gente que nunca se apaixona. Tem gente que tem relacionamentos duradouros durante anos, muito bons, muito satisfatórios, estão muito felizes, sem apaixonamento. Essa ideia de que o apaixonamento é uma coisa melhor, maior, mais importante e mais central do que qualquer outro sentimento numa relação também vem do amor romântico, também vem da monogamia. E de que isso se equivale com uma série de outras coisas dentro do modelo monogâmico também, né? Então é isso. Tipo, você consegue amar várias pessoas? Legal. Todo mundo consegue, né? Todo mundo ama os amigos, ama a família, ama filhos, ama... Enfim, um monte de gente, né? Ah, é possível estar apaixonado por mais de uma pessoa? Para algumas pessoas é. Para algumas pessoas é impossível estar apaixonado mesmo por uma pessoa. Tem gente que não se apaixona. E tem gente que se apaixona. E tem gente que se apaixona de jeitos diferentes por pessoas diferentes. E tem gente que se apaixona do mesmo jeito por todo mundo, né? Sei lá, eu, por exemplo, pra mim é muito claro que a paixão que eu tenho, assim, a minha lua de mel com a minha filha, que é um bebê de 1 ano, ou seja, 1 ano que ela tá na minha vida, é muito parecido com a minha paixão pelas pessoas, sei lá... rolos, namorados, ou até amigos, né, pessoas que eu descubro, que eu conheço, que eu fico encantada, já é muito parecido, do tipo, penso numa música pra minha filha, penso num poema pra minha filha, fico, é uma paixão mesmo, então assim, pra mim é assim, pra outras pessoas pode ser diferente, então acho que varia muito, né, e sobre o que exato. Não tá mais apaixonado, bom, isso acontece, cara, tipo, acontece. Desculpa, essa coisa de falar o apaixonado pra mim sempre foi uma coisa muito confusa. Porque não existe uma definição concreta, morfológica, do que é estar apaixonado. Geralmente é que nem, sei lá, né? Você vai lá assim, não, qual que é a definição disso? A pessoa vai te dar um exemplo. Isso não é uma definição, isso é um exemplo. E pra mim, sempre que eu perguntei o que significa estar apaixonado, todo mundo soube responder assim. Porque, basicamente, essa coisa que tá na narrativa da monogamia, que você vai encontrar essa pessoa, e aí ela vai ser a pessoa da sua vida, e estará certo, e vocês ficarão juntos pra sempre, e blá blá blá, e aí créditos rola dirigido pro Walt Disney, sabe? Não funciona assim. Tipo, eu acho que o principal laço não pode ser estar apaixonado, até porque estar apaixonado pode ser fogo no cu, né? E tem um monte de letra falando isso, um monte de letra de música falando isso, não preciso falar. Mas, principalmente, que... muitas vezes esse estar apaixonado é essa relação muito amiga que você tem, essa relação muito calorosa, essa identificação muito forte que você sente, né? E muitas vezes isso não vai significar nada para sua vida sexual, vai só ter ali uma amizade muito foda, como é para Marília com a nossa filha, como é, sei lá, você pode pensar em 1 bilhão de exemplos aí. Pois é. O Alex falou aqui que gostou da reflexão das particularidades e que isso livra 500 quilos de peso que se criam com essas expectativas. Sim, livra, mas ao mesmo tempo é preciso todo mundo estar na mesma página. Ou seja, é preciso conversar. Como eu falei na semana passada, quando a gente questiona essas regras, esses critérios, esses contratos prévios que vêm, tipo, instalados no nosso cérebro, como o nosso cérebro foi formado em torno deles, a gente precisa conversar e ser explícito e estar tá sempre disposto a conversar e acolher também as necessidades das pessoas, porque às vezes a pessoa vai falar assim: não, eu associo aliança com um amor mais forte, então, meu, eu quero uma aliança. Sabe? E aí a outra pessoa fala: mano, mas a aliança é uma bosta. Tipo, mas beleza, eu não ligo, então eu te dou uma aliança, sabe? Isso vai fazer você feliz, eu dou uma aliança pra você, bacana, tal. É, ou às vezes você escolhe um Ou às souvenir aí vezes. para ser usado de aliança. Tipo, tem É, tanta não, maneira mas de às resolver vezes vai ter tudo. uma outra pessoa que vai falar assim: não, aliança pra mim é um símbolo de violência, eu me recuso. E aí vocês vão ter que entrar num acordo. Qual acordo vocês vão entrar? Não sei. Se alguém vai ceder? Não sei. Se vocês vão terminar por causa da aliança? Talvez. Faz parte, né? Então tem essa coisa dos términos também, é isso. Tipo, as relações terminam e tal, né? Mas ó, tá chegando uns áudios aqui, eu adoro. O Diego, nosso sonoplasta, mandou uma pergunta e eu vou tocar pra vocês aqui. Ah, vocês vão ouvir a voz do Diego. A voz maravilhosa do Diego. Quadro dúvida do sonoplasta. Não, sério. É, a gente sabe que tem a síndrome de FOMO, né? É uma síndrome mais atual de Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo, de estar por fora de algo. Então, a minha dúvida é justamente se, em relações não monogâmicas, existe muito isso. Por exemplo, duas pessoas saem, a outra fica em casa, põe uma foto no Instagram, por exemplo, aí a outra pessoa fala, pô, mas eu perdi isso, e depois isso acaba dando algum problema. Então, as duas combinam de viajar, a outra se sente mal. Existe isso muito em monogamia? Em monogamia existe e em não monogamia também. Mas sim, respondendo o Diego, meu, é claro que existe muito, né? Eu acho que isso é agravado quando a gente vive na monogamia, justamente porque a gente foi criado para achar que paixão, amor romântico, casal, relações que envolvem sexo, etc., elas implicam uma inserção total na vida do outro, né? Com exceção do trabalho. O trabalho é a única coisa que a gente acha aceitável o outro ter só dele quando está se relacionando com a gente. Isso é uma coisa do sistema monogâmico que está ligado, obviamente, com o capitalismo. Isso precisa ser assim, né? Então, é isso. As pessoas não ficam com ciúme porque a pessoa foi para o trabalho no horário do trabalho. Mas elas ficam com ciúme, ou ficam desconfortáveis, ou ficam chateadas, ou sentem fear of missing out, porque o outro foi num date, né, no horário que estava marcado e combinado que ele ia no date. Pois enfim, é isso, são essas contradições que pegam a gente. Então, é importante pensar nisso também. E rola, rola muito, sabe? E rola de vários jeitos. Rola por vários motivos. Eu já me senti muito mal, por exemplo, mas não por algo que o Theo tenha feito, por exemplo, mas tipo, quando eu tava grávida, eu tava muito cansada e tava me sentindo muito fechada, muito vulnerável, então eu queria ficar fechada, não queria sair conhecendo uma galera e tal. E teve um momento em que eu conheci um cara, tive uma relação com ele, no final da gravidez, e essa relação terminou de um jeito que não foi legal, e eu fiquei muito chateada. Eu sofri assim meses, foi meses de sofrência, de chateação com o fim dessa relação, de luto do fim dessa relação e tal. E nesse período, o Theo, a Olga, nossa filha, ela era pequenininha, a gente estava aprendendo a lidar com um monte de coisa, mas ao mesmo tempo também tem uma namorada que ele teve lá na Alemanha que começou de vez em quando conviver com a gente, enfim, sair com ele na medida do que dava, porque também ele é pequeno, não dá muito espaço, né? Então é meio atropelado. Mas enfim, e pô, várias vezes assim, sabe? Tipo, ele foi no cinema, sei lá, saca? E eu não tinha nem perspectiva de quando que eu ia conseguir ir no cinema de novo, porque A gente não tinha como ter babá, não tinha creche, não tinha família, não tinha nada, era só a gente com a criança. Aí eu, assim, pô, nem precisava ser não monogamia, sabe? Se ele tivesse ido no cinema com um amigo, eu ficava muito feliz que ele tava indo no cinema. Eu falava, porra, alguém tem que ir no cinema nessa casa. Mas ao mesmo tempo eu ficava muito incomodada e muito triste de, tipo, eu não poder estar indo também, porque eu queria ir com ele ver as coisas. Então, isso era uma coisa foda, sabe? E a questão é muito como lidar com isso. Pra mim, por exemplo, é tipo, cara, eu vou ficar triste porque é um fato que eu não posso ir no cinema agora. E é um fato. Então eu não vou. Tipo, essa não é a minha história de ir no cinema agora nesse momento. Essa não tá sendo a minha história. Então, eu tô chateada que a minha história é outra e eu queria que não fosse por vários motivos. Isso não vai mudar. Se ele for ou não for no cinema. Então vai no cinema. E a gente, daí você me conta como foi o filme, daí a gente vai conversar, daí eu vou pensar sobre isso, depois na terapia eu vou falar, depois eu vou ver outras coisas que eu estou vivendo e que você não está vivendo, né? E vice-versa. Então acho que tem um pouco a ver com isso, assim, com perceber também, saber olhar a sua história. Qual é a história que você está vivendo? O que que essa história que você está vivendo tem de legal? E em que pontos que a história do outro te cativa, mas em que pontos que também não te cativa? E fazer esses balanços, né? Às vezes eu posso concordar que é difícil a gente saber diferenciar o que que é uma situação que a gente está colocado por condições do mundo, que não tem como mudar, e o que que é uma condição que está colocado pela dinâmica da relação de vocês, né? Às vezes pode ser difícil a gente saber diferenciar isso, e às vezes a gente não vai saber como se responsabilizar por isso, mas é exatamente aí que volta a ideia do diálogo. Do diálogo para identificar onde que está tendo sobrecarga, onde que não está tendo, onde que está tendo desencontro, onde que não está tendo, para que se viva o máximo de situações possíveis em que todo mundo esteja confortável com como as relações estão colocadas. Né? A Marília falou da experiência dela comigo, vou falar da minha também com ela, que esse namoro dela apareceu num tempo em que eu estava me sentindo muito sozinho em Berlim. Não, tava me sentindo sozinho em Berlim o tempo todo, mas. Né? Naquela hora, nesse capítulo XYZ aí, eu tava me sentindo muito sozinho e a Marília encontrou esse cara que era um cara com quem eu me identifiquei muito também. O De quem gringo, eu vamos fiquei chamá-lo muito. de o De quem gringo. eu. Isso, ele zoava que ele ia pra casa vestindo uma roupa pra me agradar e era sempre uma camisa nerd, sabe? Eu nunca deixei de ficar feliz por ela por isso. Felizmente, não se manifestou em mim. O sentimento de que ela estava vivendo uma coisa e eu estava perdendo tempo. Porque eu estava bem ciente que o problema são os berlinenses, tá, gente? Quem vai para Berlim e acha que vai ver a primavera tá errado. Só tô falando já. Mas é. Eu ficava muito triste com a situação em que eu estava vivendo. E felizmente, eu não projetava isso na Marília, mas a gente conversava muito sobre. E o que ela podia fazer era lamentar junto comigo e me oferecer uma série de. E se oferecer, muitas vezes, para me agradar de uma maneira, muitas vezes para falar assim, ah, não, por que você não vai lá com um amigo meu, que ela tinha uns amigos lá, né? Então, essa é a disposição que ela tinha para me ajudar com essa questão que eu estava tendo. Mas é isso, porque o assunto é relação. Mas se fosse qualquer outra coisa, eu também sei que eu poderia contar com ela para isso. E vice-versa. Sim. Né? Porque o que vale é o quanto você se, o quão bem você se expressa e o quanto aquela pessoa acata essa sua necessidade e se dispõe a te ajudar com isso, e se dispõe a ser um apoio para isso, né? E esse FOMO, esse fear of missing out, ele também aparece de um jeito menos óbvio nas relações não monogâmicas, que é essa comparação de relações, do tipo. Você começa a namorar uma pessoa que já tem um companheiro que mora junto há muito tempo. Eu já tive nessa posição, né? Tive um companheiro que quando eu conheci, a gente começou a namorar, se apaixonou muito e tal, e ele morava com a companheira fazia 7 anos. Tipo, não é assim qualquer coisa, saca? Então, é uma coisa, porra, você olha e fala, uau, né? Tipo. Só que ao mesmo tempo, eu sempre pensava assim, pô, olha só, eu nunca vou ter essa relação que eles têm, porque eu não tenho 7 anos do lado dessa pessoa e nem conheci a pessoa que essa pessoa foi há 7 anos. Então não tem como. Não existe competição possível, né? Então não existe missing out nesse caso. Tipo, eu não tô missing out nada, né? E ao mesmo tempo, se você parar para pensar, aquela pessoa também poderia ter exatamente a mesma sensação em relação a mim. Do tipo, porra, eu sou a esposa que tá aqui em casa há 7 anos e a outra é a pessoa com quem ele sai para se divertir, que tá se apaixonando e tudo. Então, essas coisas, elas. É engraçado, né? As pessoas podem ter a mesma sensação estando em polos totalmente opostos da situação. E isso faz a gente ver que é uma bobagem. Tipo, que o lance é muito mais entender mesmo a singularidade dessas relações. Eu vou tocar um áudio aqui, que chegou pelo nosso grupo do Telegram, da Cedrin. Eu não sei se esse é o nome dela mesmo, mas já que tá aqui Cedrin no Telegram, vou supor que é. Então vamos ouvir uma voz nova, Cedrin. Tá, é o seguinte, eu tô sentindo muito isso de estar excluída, de estar fora, por conta da relação que eu estou com duas pessoas, e essas duas pessoas estão passando a quarentena juntas, sem mim na casa delas, né? Enfim, juntas e tal. E eu me sinto excluída, mas eu comecei a refletir, e boa parte dessa exclusão era coisa da minha cabeça, porque as pessoas tentavam sim manter contato comigo. E as razões pelas quais a gente não estava junta não eram razões tipo de vontade de me excluir, e sim porque eu não tenho condições de estar junto com eles, e eles não têm condições de estarem junto comigo. E é isso. Eu acho que é basicamente isso, sabe? Ai, que áudio lindo. Acho que é isso mesmo. Obrigada mesmo por compartilhar, Cedrin. Eu acho que é bem por aí. Ainda mais esse negócio da quarentena, né, cara? Tipo, que situação foda, né? Porque é tudo junto. É a sensação de, tipo, pô, as pessoas estão lá juntas e eu tô aqui. Mas também a sensação, mesmo que tivesse sozinho e você não ia poder também estar com a pessoa, tipo, ia ser foda. Tipo, porra, eu tô aqui, não tô lá, né? Eu mesma, como cheguei a comentar, eu acho que no programa passado, ou não sei quando, também tô numa situação dessa, de tipo, queria muito ter uma pessoa que eu queria muito poder ver, encontrar, e essa pessoa, eu não posso, porque é uma pessoa que mora em outro estado, não tem como, então assim. E as relações são diferentes, então é isso. Tipo, ó, eu tô com o Rafael aqui, meu companheiro, mas essa relação é uma. A relação que eu tenho com essa outra pessoa em outro estado é outra, e essa outra relação tá nessa pausa bizarra de quarentena, então não tem como, né? Uma coisa não substitui a outra, uma pessoa não substitui a outra. As pessoas só se substituem quando a gente não olha as pessoas, quando a gente olha o fetiche da categoria de relação. Namorado. Ah, então essa pessoa é namorado? Troca. Próximo namorado. Troca. Próximo namorado. Todas as relações têm que ser iguais, elas têm que ter uma narrativa igual, elas têm que ter um roteiro igual, elas têm que ter a mesma métrica para ver o quanto a pessoa te ama ou não. Então, assim, a gente fetichiza, né? E como eu falei lá na Teologia de Boteco, a gente aliena o afeto fazendo isso. Então, isso não é legal, porque a gente não consegue enxergar de fato as relações e a gente reifica, a gente transforma em coisa o outro. E a gente não tá olhando esse outro que tá na nossa frente, esse ser humano, essa pessoa. E sem isso, a gente não tem solidariedade, a gente não consegue construir aquilo que Alexandra Kollontai já chamava de amor camarada. Esse amor baseado no reconhecimento do outro, como disse a Brigitte Vassallo, que eu li no programa passado um trechinho para vocês, e não, e nesse reconhecimento nosso na relação com o outro também, de estar com essa presença de fato. Então, é mais ou menos por aí. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Nós temos muitas no Instagram, mas também está ficando meio tarde, já são 10h30, eu acho que o programa acaba ficando meio longo. É só, eu queria fazer uma sugestão para na próxima você tocar uma vinheta, um momento Citei Kollontai, para uma hora dessas, ia ser perfeito. Tipo, citei Kollontai, tá? Pode ser aquela do Lenin declarando a revolução, sabe? Ah, né? Não, esse seria o momento Qualquer. Citei Lenin. Você precisa de uma outra música, uma outra vinheta. Não, mas é que não tem Kollontai, mas eu tenho aqui o Lenin. Eu juro que eu tenho. Quer ver? Ah lá. Vou botar para vocês. Esse áudio é o Lenin dizendo... Ixi, gente, eu não consegui acessar o negócio aqui. E eu falei, pô, as coisas ao vivo dá esse problema, ai, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Foi o comercial. Ai, socorro, comercial, alô. Não, uma música, que música? Fala alguma coisa aí, Theo, que eu vou tentar achar o Lenin. Eu acho que a gente lutou muito, pesquisou e se debruçou sobre teoria pra finalmente encontrar uma coisa que empata mais foda do que a monogamia, e isso é a quarentena. É, realmente. É claro, mas é isso. Eu também tô aqui só tendo que segurar todos os desejos com, né, com... Enfim, né, o afeto rolando aí, e é isso, mano. A gente tem que estar presidente de casa. Diferente de algumas pessoas que estão furando quarentena com um discurso politizado, achando que, ai, nossa, que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, então vou furar a quarentena. Vou lá ver meu namorado. É. A gente tá aqui, né? Sofrendo em isolamento. Ah, meu, não consigo achar. Chorando. Você não achou o áudio do Lenny ainda? Eu já não tenho mais o que falar. Não. Pô, tem roteiro. Mas é tão lindo esse áudio do Lenny. Tem outro áudio do Diego? Ah lá, achei. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, achei. Atenção, gente, não, esse Pedro é o Lenny. Lendo, não, né? Esse é o Lenny dizendo: a revolução bolchevique triunfou. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! E aí, comunistas do diabo! É. Caiu uma lágrima de um olho. Um dos dois, então é namoro. É isso, gente. Então eu acho que... Bom, aí... Ih, tem alguém aqui no finalzinho. Meu Deus. Lá no chat da Sense. A pessoa mandou agora, só pra fechar, assim, com chave de ouro. Fala um pouco sobre o que são as comunidades de relações no mono. Como funcionam, se são pessoas próximas que vocês relacionam, um círculo de pessoas que praticam no mono e compartilham as experiências em conjunto. Bom, tem tudo que você pode imaginar. Tipo, não existe as comunidades não mono, né? Existem comunidades e comunidades. Tem gente que vai fazer uma ecovila, morar todo mundo junto. Tem gente que vai alugar casa junto, morar junto. Tem gente que ninguém vai morar junto, mas as pessoas vão conviver muito. Tem gente que vai criar comunidades virtuais de apoio. Tem gente que tem a sua própria rede de amigos e tal, né? Eu, pessoalmente, tenho alguns amigos e amigas que são muito próximos. Eu acho que hoje, na minha vida, eu conto nos dedos de uma mão a quantidade de amigos e amigas que vivem relações monogâmicas. A maioria vive relações não monogâmicas. Até porque é muito difícil as pessoas que não vivem relações não monogâmicas entenderem e conseguirem entender certas coisas que a gente vive. Então, a gente acaba mesmo se aproximando de quem vive relações não mono. E é isso, assim. Tipo, eu tenho amigas e amigos que são próximos, e rolos, e casos, e namorades, e ficantes, e, enfim, amores, afetos, que também fazem parte das pessoas com quem eu me abro, eu converso e tal, né? Então, no meu caso, é mais isso, assim. Eu não uso tanto essas comunidades públicas e tal. Mas eu faço parte de um grupo no Facebook, que eu acho muito legal, de pessoas que vivem na monogamia e têm filhos. Aliás, beijo, pessoas do grupo, amo vocês, vocês são lindes. E ali é legal, ali, assim, ali acho que é uma comunidade virtual bacana, que tem um nível de troca legal e tal. Então é isso, eu penso muito nesse sentido de redes, como a Brigitte Fassalo fala, que eu li a semana passada no ar um pouquinho do livro dela. Rafael, quer comentar antes da gente ir embora? Eu acho que eu me sinto contemplado por tudo que você falou, assim, principalmente que não tem como você viver não monogamia sem ter uma rede de apoio nisso, assim. Quer dizer, tem, né, mas vai ser muito sofrido. E é isso, aí você vai estar sempre se debruçando em cima desses termos da monogamia, que só podem ser superados por pessoas que viveram isso e trazem experiências pra você, né? Uhum. Eu acho que o que eu posso. Eu acho que assim, o que a gente pode sugerir é que também tem gente que vai morar, tá morando assim, enfim, mano, no interior de Goiás, né? Fica difícil. Arrumar um círculo de amigos não monogâmicos. Mas a internet facilita. Viva a internet. Isso, né? A internet facilita isso. Acho que conhecendo os canais da Marília, a Marília fala bastante sobre onde as pessoas circulam, as pessoas que comentam lá também fazem isso. Você pode seguir essas pessoas sempre. E hoje em dia, existem páginas que compartilham esse conteúdo. Existem páginas que estão falando disso, existem páginas de pessoas que vivem isso e que estão trazendo isso. Então eu acho que na falta de poder se aproximar de gente assim, a internet é o principal, a melhor maneira de conseguir fazer isso e trocar isso, né? Você podia falar um pouco, né? Dos grupos e páginas, rapidinho. Só pra não, dar eu dica podia. Aí pra quem não conhece. Eu posso falar da minha. Eu posso ver propaganda da minha página, que eu sei do grupo, eu tô ressentido com a moderação do grupo, mas tem um grupo que chama Problemas de Não-Mono. Oi, caiu? Não, desculpa, fui eu que apertei o botão da sonoplastia sem querer. Isso não fui eu, tá? Mas tá, Eu sei que não fui eu que apertei o botão sem querer. Foi mal, gente. Existe um grupo chamado Problemas de Não-Mono, eu me afastei da moderação, mas é um lugar que circula bastante gente, circula muita informação lá, vale a pena. Acho que um grupo está aberto, você pode encontrar facilmente, se não, você pode procurar em páginas geralmente famosas de gente não monogâmica, né? A Monogamous People's Problems é uma que divulgou esse grupo uma época, a minha página, abre aspas, todo dia uma pessoa mal resolvida xingando relações livres na falta de um divã, fecha aspas. Essa eu compartilho o grupo lá e também tem, sei lá, postagens, muitas, essas duas páginas. Eu acho que vai ter também Sororidade no Mono é uma, tem a minha favorita é o... Ai, como que chama aquela página do Paulo César lá? Nossa, não lembro. Poliamor Sem Floreios. O cara é memeiro de primeira, assim, maluco. Vai lá que... Ele é muito bom, assim. Esse cara domina a arte do meme, assim, eu invejo, inclusive, devo dizer. Tem a No Monogamia em Foco, tem... Enfim, sei lá, velho. Essas são páginas, assim, bem famosas. Mas aí, mano, essas páginas se compartilham entre elas, assim. A gente se conhece, então a gente circula... As informações que um posta geralmente circula entre as outras, então... Lembrando que isso tudo que você tá falando é no Facebook. Acho que não tá claro pra todo mundo que é no Facebook. Desculpa, isso tá no Facebook. Eu não uso Instagram, eu não uso Twitter, eu não uso nenhuma rede social, porque eu sou jeca, sacou? Então é isso, Facebook. E é isso. E, bom, tem o nosso grupo do Telegram também. O grupo do Telegram de ouvintes do Libre, t.me/LibreGrupo. É bem bacana, tem bastante gente compartilhando lá e tá sendo uma experiência bacana, assim, a galera falar. Lembrando que a única regra do grupo é não seja cuzão. Então, se a pessoa defende a propriedade privada, é ANCAP ou Rádio FM, ela está automaticamente sendo cuzona e está fora. Numa sociedade séria, essa então, pessoa... Se quiser entrar, pelo menos tenha vergonha de ter vergonha dessas coisas e isso. Não dizê-las no grupo. Mas é isso. Então, eu tava tentando achar uma música, eu não consigo pensar numa música pra botar. Fala uma música não mono aí. Metrô. A banda Metrô, a música é... Peraí. Metrô. Jesus. Calma aí. Gente, bom, enquanto você pensa e me manda o nome da música aqui, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre o programa que vem. O nosso programa que vem, ele vai ser com a Rita Von Hunt. Estaremos juntas, eu e Rita, pra falar um pouco sobre a história do amor, a história do casamento, como é que essas coisas se tornaram, isso que elas se tornaram, né? Eu esqueci que a gente já tem uma música, que é a música de final do Libre mesmo. O Libre já tem a própria música lá. Eu tô aqui procurando. A gente toca na próxima. No próximo, você me manda. Tô sabendo. Lembrando que tem muitos tópicos que vocês perguntaram que não deu pra responder hoje, é claro. Enfim, temos uma hora e meia pra fazer tudo. Mas nós teremos outros programas dedicados exclusivamente a responder perguntas, isso não será um problema. E me digam depois também nos meus canais, @MariliaMoscou, no Instagram, no Twitter, LibreCast ou LibrePodcast. nos canais diversos aí também pra vocês acharem a Libre e no grupo do Telegram. Contem também o que vocês acharam da participação do Rafael, que de repente ele se anima a fazer outros programas conosco. Esse foi o Libre. O seu podcast / programa de rádio sobre não monogamia. E agora a gente vai pegar e vai tocar música. Sim, o Rafael falou do metrô, a gente infelizmente não achou o beat acelerado aqui, só que a gente achou, sabe o quê? Metrô, a Tudo Pode Mudar, que foi uma música que inclusive aqui na Sens a gente já tocou bastante, e a gente vai tocar agora para abrir esse bloco às 22h31 e 38 minutos aqui na Sens. A banda Metrô, Tudo Pode Mudar. Agora eu quero ouvir a Sense. Vou parar aqui a gravação. Yeah.